Esse ano eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. Esse ano eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. Vem! Esse ano eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. Esse ano eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. Ei, eu vago pelo sol e a superfície queima meu pisante. Garotas pegam fogo a Babilônia e os drinks dão insônia, amor e lombra. Eu vi um diamante, eu vi o dia, eu acho que eu tive uma miragem. Porque não é igual como era antes, porque eu só decido quando é tarde. Eu olhei pro sol, ele me disse é só o aquecimento. Eu sei que você chora em silêncio. Tentei tampar meus olhos com lençol, mas é dia. E a luz é bem mais rápida que o som. Minha voz é mais exata quando só. Eu sou iluminado, eu tenho sorte. Eu sou iluminado pelo esse ano. Eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. Esse ano eu vou dobrar o sol. Luz, quero prolongar o verão. De que vale o peso dessa mágoa? Minha sorte é ver o amor em quase tudo. É ver que nunca falta nada. Perto de abraçar o mundo, a própria sombra é o espelho d'água. Só sinto medo no escuro. Senti a sede da minha alma. De repente o lado bom é o medo. Eu quase já nem sinto nada. A luz se põe na minha janela. Eu vejo tudo se apagar. Mas é dia. E a luz é bem mais rápida que o som. Minha voz é mais exata quando o sol. Eu sou iluminado, eu tenho sorte. Eu sou iluminado.